It is written. Só quero saber do que pode dar certo, certo, certo. Quero a saúde, quero a bonança, quero poder, deixar herança. Quero cultura, quero prazer, quero lazer, quero ter a esperança da criança. Quero motivos, paz entre os vivos, quero mais livros, dar mais sorrisos. Quero mais flores de todos os tipos, corpos mais dispostos, menos sedentarismo. Mentes mais honestas, conversas mais proveitosas, comidas mais gostosas, mais conteúdo em nossas prosas. Mais amor para o mundo, menos rancor, aprender com a dor, quebrar esse jugo. Quero mais, muito mais de tudo, quero mais de tudo que é bom. Quero espalhar ideais através desse som. Quero ter um ano bom, pois o juízo já vivi. Quero encontrar gente legal, pois gente má já conheci. Não quero mais viver sem um ideal, enquanto estiver aqui. Quero é servir um Deus real, pois falsos deuses eu servi. Que o preconceito dos otários reflita em seus salários. Que a estratégia dos bandidos resulte em planos falhos. Vários palhas não são páreos, eu sei, posso dobrá-los. Não me sujeitarei a um patrão cruel e autoritário. Eu não nasci pra ser escravo, meus dias são preciosos. Dispenso os mentirosos, envergonho os invejosos. Impostores não são bem-vindos, nem os maliciosos. Momentos melhores eu sei que contemplarei com os meus olhos. O choro pelo que morreu vira alegria pelo que nasceu. E lá vou eu, crendo que assim será. Eu tenho fé que o universo comigo vai cooperar. Quero ter um ano bom, pois o juízo eu já vivi. Quero encontrar gente legal, pois gente má já conheci. Pois todos prestam contas quando chega o fim. Só que antes disso eu vou dar jeito em minha vida. O tempo cura tudo e vai secar minha ferida. Vitória agora é minha palavra preferida. Chega de fome, a doença tá banida. Chega de passar necessidade, eu vou viver outra realidade.